mensagem de Jesus para o sobrevivente. 15ª chave. Agora chegamos à primeira epístola de São João, capítulo 4, versículos 1 a 8. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas estão no mundo. Nisto reconheceis o Espírito que vem de Deus. Todo aquele que confessa que o Verbo se fez carne, isto é, que o Messias prometido já veio, é de Deus. Mas todo espírito que nega o Cristo não é de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem resolvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve perfeitamente. Mas nós somos de Deus. Aquele que é de Deus nos ouve, mas não nos ouve aquele que não é da parte de Deus. Conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Mas aquele que não ama não conhece Deus. Porque Deus é amor. Isso aqui é tão bonito que chega para hoje. Vocês estão vendo aqui a glorificação do amor. O discípulo amado foi o evangelista que mais penetrou o espírito do Mestre Divino. Só ele entendeu o que estava reservado a ele, o Apocalipse. Só ele entendeu a profundidade daquele novo mandamento de Jesus. Os outros não enxergaram bem, que não tinham a mesma evolução do discípulo amado João. João, o evangelista, que era a reencarnação de Daniel, e veio depois como São Francisco de Assis, patrono da LBV. Essa recomendação, feita há quase 2000 anos, meu Deus, ela está atualíssima. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas estão no mundo. Isto aqui é uma advertência muito séria. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Mas acontece que muita gente simplória acredita. Geralmente ficam todos obsidiados. Mas eu acho que não se deve brincar com essas coisas. Em todo caso, Deus respeita o livre-arbítrio. Quem sou eu para não respeitar?